Coringa morto. Identificação de voz. Uma contagem de vítimas que terminará à meia-noite, a não ser que nosso cavaleiro negro me detenha primeiro. Olá, Gotham. O Coringa voltou para a cidade. Vozes idênticas. Engraçado. Sei tudo sobre seus outros grandes inimigos, mas nunca mencionou ele. Ele foi o maior, não foi? Não era um concurso de popularidade. Era um psicopata. Ele era um monstro. E como é possível estar por aqui ainda depois de tanto tempo? Não é possível. Escapistas apresenta Detetive Cast. No dia 13 de novembro de 2018, quase 2 anos atrás, publicávamos nosso segundo programa dos Escapistas. Naquela ocasião, o tema era A Piada Mortal, os 30 anos de seu lançamento. Parecia um tema batido, afinal, o que ainda precisava ser dito sobre esse gibi? Eu gosto de pensar que alguns pontos do que conversamos nesse podcast nunca foram ditos antes, em voz alta. Falando assim, vamos concordar que eu estou sendo um pouco pretencioso. Concorda comigo? Eu sei que concorda. Mas o que é ser pretencioso? Será que trabalhar em cima de uma história de Alan Moore é ser pretencioso? Ou ser pretencioso é tentar dizer algo que o Moore não disse naquele trabalho? Será que é ressignificar uma história clássica, acrescentando algo que não foi dito lá? Ou vamos lá, será que ser pretencioso é um rótulo criado para um criador artístico que não está à altura das expectativas dos fãs? Eu não tenho respostas, mas espero arrumar algumas ao final desse programa. E ao final daquele programa de A Piada Mortal, também começava a ser divulgado as primeiras informações sobre a minissérie Three Jokers, ou 3 Coringas, de Geoff Johns e Jason Fabok. No dia 27 de outubro, 2 anos depois, conhecemos o final dessa minissérie. E é sobre isso que conversaremos hoje. Eu sou o Luigi e nada escapa aos escapistas. E na noite de hoje, eu tenho o prazer de receber o mesmo trio que esteve comigo no programa sobre Piada Mortal. Sua air guitar, pé de cabra, faz sucesso em Uberlândia. Marlo Souza. 3 boas noites para vocês. Para ele, um Robin bom é um Robin morto. Mauro Elovitch. Vamos comentar a minissérie que mudou o lema do Batman. Agora não é mais eu sou a noite, eu sou a vingança, eu sou o Batman. Agora é a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Ele é o senhor do caos, tudo ou nada ao mesmo tempo. Reginaldo Hillman. Opa, e aí? É isso. A seguir, vamos discutir livremente sobre a minissérie em 3 edições, 3 Coringas. Portanto, o programa inteiro está lotado de spoilers. Então, vai por sua conta e risco. Os 3 Coringas. Numa declaração recente do Jim Lee, dada ao Hollywood Reporter, em meados de agosto, ele disse que a primeira edição de 3 Coringas, que seria lançada no final daquele mês, já havia vendido antecipadamente 300 mil cópias, ao custo de $8 cada exemplar, o que dá um total de $2.4 milhões. Já é o maior sucesso comercial da DC Comics em 2020, se tratando daquele gibizinho flop, né, com o grampinho. Eu fico me perguntando ao que se deve isso, né? Será o apelo do Batman? Seria o apelo do Coringa, que desde o filme do Todd Phillips vem ganhando uma mega exposição sem precedentes? Ou seria o interesse do leitor em descobrir como o roteirista Geoff Johns e o artista Jason Fabok trabalharam o arqui-inimigo do Batman diante da premissa de A Piada Mortal? quase como uma sequência temática ao exemplo de Doomsday Clock com Watchmen, né? Sem falar que o visual que o Fabok dá aos gibis são nitidamente inspirados na arte do Brian Bolland, né? Desde os grids ao próprio design realista, né? Algo similar também ao que o Gary Frank fez baseando-se nas soluções do Dave Gibbons. Mas vamos para a minissérie, que é o melhor que a gente faz. Primeiro de tudo, a gente vai começar logo tirando o bode da sala, né? Falando sobre os três Coringas e suas respectivas identidades. Para começo de conversa, essa premissa começou na edição 42 da mensal da Liga da Justiça, dos 952, 5 anos atrás, em 2015, e na ocasião, no arco Guerra de Darkseid, Batman senta na poltrona de Mobius, um artefato de conhecimento universal, e para testá-la, ele faz duas perguntas. A primeira, de conhecimento público, né? Quem havia matado seus pais? A resposta não chega a ser verbalizada, ele a vê na sua mente e diz em voz alta, sim, isso mesmo, Joe Chill. Em seguida, como veremos no decorrer da minissérie Três Coringas, Batman testa uma informação que só ele tinha, né? Qual é o verdadeiro nome do Coringa? A gente não vê a resposta, só ele dizendo que aquilo era impossível. 8 edições depois, na edição 50, a última de Geoff Johns e Jason Fabok, na revista da Liga, Bruce é questionado por Hal Jordan qual foi a resposta que ele ouviu da poltrona sobre a identidade do Coringa. Aí ele revela que a poltrona não lhe deu um nome, apenas que haviam três Coringas, só isso. E fica a promessa que ele descobriria o que significava isso. Três Coringas não faz menção a nada disso, e para ser franco, nem acho que seja relevante fazer esse encaixe cronológico, mas se você quiser fazer, eu não acho que uma coisa prejudique a outra. Enfim, em uma noite foi cometido simultaneamente 3 crimes em Gotham e o Coringa está implicado nos 3. Na verdade, foram realmente 3 Coringas distintos. O primeiro, criminoso, mata 2 mafiosos da família Moxon num restaurante. O segundo, o comediante, mata um famoso comediante numa transmissão ao vivo. E o terceiro, palhaço, mata 3 funcionários da antiga fábrica de baralho, onde aconteceu o acidente que deu origem ao Coringa em Piada Mortal. A história será sobre uma caçada de Bruce, Bárbara e Jason a esses 3 Coringas e a verdade por trás da existência desses 3 Coringas. Agora eu passo a bola para vocês e Marco, começa aí. O que você achou desse retcon criado por Jones, onde existiriam múltiplos Coringas, né, em distintas fases da vida do Batman, e até hoje ninguém havia se dado conta disso? Você acha que ele trocou os pés pelas mãos, ou ele conseguiu o que muitos julgavam impossível e construiu um mistério e uma solução interessantes? O que é que você acha? Eu acho que isso é uma coisa que pode ser considerada passível de acontecer no universo DC, porque o Jones, ele é um escritor bom, ele não é uma unanimidade, ele não é sempre tão eficiente, mas ele não é um cara que escreve coisas nas quais você consegue simplesmente deixar de prestar atenção. Porém, quando ele criou isso, eu achei assim, ele vai se enrolar todo para explicar isso. E eu acho até que ele se enrolou, porque afinal de contas levou 5 anos nos quais essa existência de 3 Coringas foi mencionada poucas vezes. Como eu disse, isso é uma coisa que pode acontecer, já que a gente vê planos mirabolantes o tempo todo, essa coisa de legado e tal. Não acho nenhum absurdo que o Coringa tenha recrutado copycats, né? Assim, imitadores, que ele tenha, sei lá, se esmerado na escolha de alguém com características físicas semelhantes, uma voz semelhantes, para que, por exemplo, o Batman não percebesse. A ideia por trás da criação dos Coringas, segundo está na minissérie, é que ele queria ocupar mais tempo na vida do Batman. Isso, para mim, parece bem o Coringa mesmo. É uma coisa bem do personagem. Isso foi uma justificativa que eu inventei para mim, tá? Não é uma coisa que eu estou dizendo que o Jones pensou nem nada. Mas, assim, muitas vezes, por exemplo, pegar lá aquele fim de jogo do arco do Scott Snyder no Batman. Naquela ocasião, em algumas outras anteriores também, né, a gente sempre vê o Batman comentando, sempre que o Coringa volta assim, um pouco mais cruel, causando muita morte, não sei o que lá, sempre fala assim, ele está diferente dessa vez, parece mais focado. Então, isso cria margem para para pensar que existem três Coringas com três modos operandi diferentes e mais até, se fosse o caso do Coringa, criar um exército de imitadores. E aí você pensa assim, ah, mas o Batman não perceberia? Claro, se a ideia é fazer a gente acreditar que sempre houve três Coringas, a gente também não percebeu. Então, assim, a execução dessa minissérie, eu acho que ficou devendo em algumas coisas, mas eu acho que até que ele saiu com uma boa história para a gente ler ao final de toda essa espera. Isso não ocupou o centro do universo de quadrinhos nesses 5 anos, mas sempre que saía alguma coisa, as pessoas tinham a expectativa renovada. Então, eu acredito assim, que ele, embora ele não tenha entregado o melhor quadrinho de 2020, coisa assim, ele entregou uma história decente, entendeu? Para um cara que já está no mercado há o quê? Uns 20, 25 anos, não sei quanto tempo o Geoff Johns tem de carreira. No geral, eu gostei, achei uma boa história do Batman. E aí, Reginaldo, te convenceu esse retcon dos três Coringas? Ah, cara, comigo não me convenceu, não. Eu acho muito estranho, eu acho legal a explicação, assim, né, que os produtos químicos, assim, o gás, né, do Coringa, ele perde digital, né, a arcada dentária muda, né, acho que, sei lá, acho que ele passa a ranger muito. Essas modificações, sim, elas parecem até uma desculpinha. Eu entendi que isso acontece com o Coringa também, não só com as vítimas dele. Não sei se foi isso. Mas eles são muito diferentes, cara, na própria mini, assim. Nós estamos falando aí não só de diferença de MO, né, mesmo? Nós estamos falando, não é só diferença de comportamento. As pessoas têm alturas diferentes, têm biotipos diferentes, né? Têm tamanhos diferentes. É muita diferença, né, cara? Para o maior detetive do mundo deixar passar, né, assim. Começa daí com uma coisa esquisita. Eu, pelo menos, entendi desse jeito, que ocasionalmente era um Coringa e depois era outro e depois era o terceiro, e isso soa estranho para mim, cara, assim, não funciona no meu entender, assim, né? Dito isso, assim, do mesmo jeito que o Marlo falou, eu também acho, assim, que não atrapalha a história, né? Você só não leva ela tão a sério. Ela não tem um peso, assim. Se você colocar muita luz em cima dela, ela se desmancha. É boa a história, não é ruim, não. Eu gosto. É que vocês sabem, né? Começa que eu já não gosto muito do Coringa. Né? Não é que eu não gosto. Até pensei numa forma de até explicar melhor isso daí, né? Não é que eu não gosto. Eu acho o Coringa um puta personagem. Que ele é explorado demais e aí da forma errada. Né, ou muito explorado, que acarreta num erro, na minha impressão. Eu acho que o Coringa tinha que ser pouca explicação mesmo, quando aparece é chocante e até incompreensível, assim, né? Você poderia até beirar numa paranormal, sobrenatural, sem tocar nesse tema, mas realmente dele ser incompreensível até. Né? Então eu gosto disso, assim, essa ideia me atrai. Muita explicação, muita construção, principalmente porque eu acho que não encaixa muito já, né? Ou eu teria que partir para o outro lado, para o mistério, não para o esclarecimento demais, porque aí ele não constrói, não é uma estrutura sólida, essa construção. E aí, Mauro, pega aí teu pé de cabra, que eu sei que tu tá doido para usar. Vou citar um grande mestre, Reginaldo Hillmann, e dizer que achei uma bobagem. Achei uma bobagem esse plot de três Coringas. Além da questão de que o Batman não perceberia essas diferenças que são evidentes para quem está lendo a mini, eu acho uma ideia boba você querer dizer que cada diferença de personalidade, cada mudança do Coringa, que é parte do charme dele, ele ser inconstante, ser imprevisível, ser maluco, ser anárquico, que cada aspecto unidimensional do personagem era um Coringa diferente. Eu acho bobo, eu acho que simplifica o personagem, tira boa parte do charme dele, e eu acho que, assim, não convence, sabe? Ele quer pegar que os três Coringas, que seriam os três aí, que teriam sido expostos ao produto, sobrevivido, e que ficariam se alternando aí para atacar o Batman. Primeiro que um saberia da existência do outro. E onde é que eles ficavam nesse tempo? Enquanto um estava atacando e, por exemplo, um deles matou o Jason Todd. Os outros dois estavam o quê? Nas Bahamas, tomando sol, tomando martini, acompanhando pela televisão. Sendo que, assim, segundo eles mostram, um era criminoso, que era o mais antigo. Eu já vou entrar aí porque eu não gosto desse personagem. Mas, teoricamente, dois deles são difíceis de controlar. O palhaço e o comediante. seriam extremamente anárquicos, incontroláveis. Eu fico pensando onde um estaria enquanto o outro está atacando, né? Ele simplesmente vai falar, não, eu vou segurar a minha loucura então, porque agora é a vez do coleguinha exercer a loucura. Não me desceu, sabe? Achei bobo, achei sem sentido. Não gostei também deles se referirem ao primeiro Coringa, entre aspas, né? Que seria o criminoso, porque nas histórias da Era de Ouro do Batman, o Coringa, ele era mais sério, né? Mais voltado à prática de crimes mesmo do que a atos anárquicos. Os outros dois se referem a ele como o velho, ele é o mais velho, ele tá ficando velho, o produto manteve ele. Pô, se você pegar por essa lógica, o Batman tinha que ser um velho, então. Porque ele é contemporâneo do primeiro Coringa. Então também não me pegou. Outro furo que eu acho grave, segundo que ele põe aí, o comediante seria o Coringa do Alan Moore, seria o Coringa do Piada Mortal. Pô, não tá certo, a origem do Coringa do Alan Moore é bem retratada ali na Piada Mortal, ainda que você pegue como algo maluco, algo que estava na cabeça dele, né? A gente comentou isso bastante no programa do Piada Mortal, que o Coringa é um narrador não confiável e que você não sabe se aquilo aconteceu de verdade ou se é da cabeça dele ou se ele que está contando, etc. Primeiro que o John simplifica, ele deixa bem claro que o que o Coringa conta no Piada Mortal é fato, esse Coringa comediante, então já simplifica o personagem. Segundo, que a origem que ele dá para esse Coringa comediante, ele teria sido exposto pelo produto, pelo primeiro, pelo criminoso, para criar um copycat, para criar o tal do Coringa perfeito. E não bate com o que é contado na história do Piada Mortal. Que é outro também baita de um furo na trama. Então, assim, é aquele negócio, sabe, que da onde nada se espera não vem nada mesmo? Tanto no Três Coringas quanto no Doomsday Clock, eu tava com os dois pés atrás antes de pegar para ler. Não gostava da premissa, achava que era uma furada seguir por aí. Mas, assim, uma coisa que é inegável, que tanto o Luigi quanto o Marlo falaram, é que o Jones escreve bem. Né, os diálogos são interessantes, você vai sendo pego, e nas duas vezes que eu resolvi dar um voto de confiança, o Jones ia me levando, porque você fala, olha, tá bem escrito, parece interessante e tal. Mas quando, toda vez que eu olho as duas em retrospecto, eu fico lembrando do Chaves, sabe? 20 pessoas enganadas, 20 pessoas enganadas, aí o cara pega o jornalzinho para ler a manchete e fala, eita, isso é da semana passada, 21 pessoas enganadas, eu me sinto assim com os gibis do Jones. Olha aí quem descobriu a senha aí do Salles, ó. Tá na moda, né, usar a analogia do Chaves essa semana. Agora sim, cara, desde o princípio, isso me pareceu uma ideia de validade curta. Isso é o tipo de coisa que a gente não espera que vá virar um plot para assim, invadir as revistas mensais eternamente, né? E nisso, o Geoff Johns tem até um pouco mais de senso do ridículo do que o Scott Snyder. A ideia de que o Coringa recrute Coringas para ocupar mais do tempo do Batman, para mim é uma ideia muito melhor do que, por exemplo, aquela história de que o Coringa era quase um deus que vivia nos subterrâneos de Gotham, ressuscitava com um poço de Lázaro particular que ele tinha lá, tem um nome diferente na história. E agora você vê aí essa tempestade de Batman misturado com outro personagem, que é uma coisa que eu odeio, deve estar dando muito dinheiro para DC, porque eles não param de fazer isso, né? Não param de entregar gibi para o Scott Snyder escrever. Ele faz as maiores merdas do planeta e consegue audiência para isso. Essa é uma coisa que a gente sabia que não ia ficar, essa coisa de haver três Coringas. A série termina com o Coringa voltando a ser o único e ser assim, o mais imprevisível, o mais caótico. A série dá uma volta danada para voltar para o mesmo lugar, né? Assim, o famoso giro de 360 é essa a ideia. É que nem eu escrevi no meu texto lá no blog, o autor tem o direito de arriscar. É até legal assim, que alguém desafie as expectativas e queira entregar uma coisa diferente. Entendeu? Ele não fez assim, a melhor coisa do mundo, não fez uma história perfeita, mas são coisas assim que forçam os limites da arte, né? Do negócio, sei lá, como é que quadrinhos têm que ser enxergados. né? Mas é uma indústria vital, né? Então, quando aparece uma coisa assim, que intriga pelo menos, um mistério que deixa a gente assim, mas peraí, como é que é isso aí? Bora ver como é que ele vai explicar isso, entendeu? A gente fica na expectativa de que venha uma coisa boa. Essa revista, para mim, não é, como eu falei, não é a melhor de 2020, não é a melhor história do Jones, não é uma das melhores histórias do Batman, talvez. Neste ano, sim. É uma das melhores histórias do Batman neste ano. Mas se tiver assim, que não vai ser top 10 de nada. Não vai ser top 10 de coisa nenhuma. Não, e assim, só para esclarecer. Não é que eu sou contra quem resolve arriscar. Eu acho válido o cara arriscar. Né? Eu acho que a gente que o autor tem mesmo que tentar sair da zona de conforto, ainda que incomode os fanboys, etc. Eu não sou um cara desses, não. Mas me incomoda quando o cara tenta fazer isso e o desenvolvimento não é bom. Na ideia de querer ser muito revolucionário, fazer um negócio que acaba soando bobo no final. E eu fiquei com essa impressão, tanto de Doomsday Clock quanto de Três Coringas. Né? Então, o meu problema com o Jones não foi a ousadia. Foi o final frustrante para algo que já parecia ruim, mas que, por ele escrever bem, ele vai te iludindo que aquilo vai acabar bem, que ele vai dar um negócio satisfatório no final, que não foi o caso para mim, mas, né, para respeito para quem foi. O que sabemos? Nada. Sem identificação digital, DNA ou dental, roupas sob medida, sem marcas, nada nos bolsos, só facas e fiapos. Nenhum documento, nem falso. Eu só ia lembrar, falar pra vocês que, assim, esse negócio dos Coringas receberem essa alcunha aí, eu acho que ele se inspirou, até porque o próprio Coringa remete também um pouco, aquele psicopata real, né, que é o John Wayne Gacy, né, que ele era um palhaço mesmo, né, e ele tinha, acho que 3 ou 4 personalidades, uma chamava de palhaço, a outra de assassino, acho que tinha uma que era operário, uma coisa assim. Então, eu acho que ele se inspirou nisso daí. No conceito, não está errado. Eu acho que o Coringa tinha que ser isso mesmo. E aí você poderia justificar a fase dele da Era de Prata, né? Que ele tinha peixe com dente, a dentadura que pulava, a flor com ácido e tal, uma coisa mais bonachona, tudo. Eu até entendo essa ideia original, esse conceito. O que eu não entendo são essas amarrações, ou querer justificar demais, né? Ou falar, sabe, aquela coisa que nem o grande truque, né? O filme, que o cara explica para você as 3 etapas de um truque de mágica e faz sentido. Você fala, opa, entendi, né? Aqui não faz sentido. Ninguém ter reparado até hoje que tinha vários Coringas diferentes. Né, você podia até falar que o Coringa tinha personalidades que mudavam, né, formas de agir que mudavam, mas pessoas diferentes, eu acho forçar um pouco uma crença aí que não existe, cara. Eu não acho assim ofensiva essa ideia assim, dos copycats, né, como o Marlon denominou, né, mas eu confesso para vocês que depois da minha segunda leitura eu tive um pouco de dificuldade para posicionar assim cronologicamente esses Coringas, né, e seja qual for a continuidade do Batman, né, só que aí eu fico pensando que essa confusão mental, né, que o Batman e assim, os demais vivem nessa história, é também assim experimentada pelo leitor, né, porque nem os personagens sabem ao certo assim, precisar quem é quem em qual época, né, nem a gente, né. Daí eu não consigo dizer que isso é um furo, assim, mas algo deliberado assim, que o Jones fez, né. Eu acho que se fosse o Hickman, por exemplo, eu tenho certeza que ele faria assim, um infográfico com uma timeline assim, desses 3 Coringas, assim, como ele fez com a Moira, né. Por outro lado, assim, se você pensar direitinho, quantas pessoas assim, já vestiram assim, um manto do Batman? Isso deve ter passado assim, despercebido assim, para heróis e vilões assim, do entorno assim, do personagem. Né? Porque se o Batman assim, é uma ideia assim, que gira em torno da ordem, né, e o Coringa também é uma ideia, né, só que sobre o caos, eu lembro aquela sequência de Sandman, né, no Arco Despertar, sobre o sonho ser uma ideia, ideias não morrem, mas assim, podem assumir outros pontos de vista, né? Então a gente vê essas 3 personificações da ideia do Coringa, né? O criminoso, que é aquele personagem Marco Zero, né? Da Era de Ouro, né? Quase como uma mistura do Coringa do Heath Ledger, né? E o Joaquin Phoenix, né? Aí tem o palhaço do crime e morto em família, que é o mais teatral, o performático, né? Que o Reginaldo falou, né? Aí tem o personagem que aleja, né? E molesta, né? A Bárbara Gordon, né? Em piada mortal, assim, no fim, Eu também tenho minhas ressalvas com o Coringa, justo por essa mega exposição dele. Por eu também detestar assim, palhaço assim, desde criança, assim, eu não gosto de palhaço. E principalmente porque é um personagem assim, difícil assim, de criar algo novo e realmente interessante. Né? E eu acho que o Jones criou, assim, de certa forma, algo novo nessa história. Eu concordo com isso. Eu vou até mais longe, porque eu acho que a cena do camburão com o Coringa que resta, né, o comediante, eu acho que acabou, sendo bem honesto, vocês virando assim, um dos melhores momentos assim, da rivalidade Batman e Coringa, assim. Eu acho que o Jones, assim, acerta completamente aquela nota ali. O lance de administrar uma cura, né, pra maior dor de Bruce, né, e querer assumir o seu lugar, né. Eu acho que tem uma lógica, assim, pra mim, que faz todo sentido, cara. Eu acho que isso não desafiou, assim, a inteligência, não, assim, das pessoas, não. Eu acho que foi algo bem amarrado. Eu acho, né, que o Jones tem isso do ilusionista, de que por ele escrever bem, esse diálogo do camburão realmente é muito bom, você esquece que tá construindo a casa sobre uma fundação de merda, cara. Porque, para, a gente conversou aí e tal, sabe, eu não acharia ruim se fosse, por exemplo, né, ele quisesse justificar essas mudanças de perfil do Coringa, dizendo que não foi um Coringa só. Eu primeiro já acho ruim, porque simplifica o personagem. Eu penso igual o Regi, que ele ter múltiplas personalidades e variações dentro do mesmo Coringa torna ele mais caótico e mais interessante. Mas vai lá, vamos comprar a premissa de que cada personagem fosse um. Porra, ele devia ter feito que, olha, morreu um, passou para outro. Porque os três coexistindo não me desce, não tem como você explicar o que que os outros dois ficam fazendo enquanto um ataca. Os caras vão jogar truco? Não me desce. Ou, ah, não, agora é a vez do comediante atacar, então nós vamos ficar de boa aqui esperando. Não me desce, cara. E não adianta dizer porque, ah, não, um aposentou, por exemplo, ah, passou da Era de Ouro para a Era de Prata, entrou o palhaço, passou da Era de Prata para a Era Atual, entrou o comediante. Não é, porque o próprio Jones dá essa ideia de confusão, que o Luigi falou muito bem, cara. Você não consegue precisar claramente onde estava cada um. Então, assim, não me desce, é muito furado pro meu gosto, principalmente como eu falei, sendo duas dessas personalidades, ainda vai lá, eu tô dando um desconto pro criminoso que ainda tá sendo muita bondade minha. Mas são duas personalidades dificilmente controláveis, são duas personalidades razoavelmente não, bem insanas. Para um deles topar e falar, não, eu vou ficar aqui de boa esperando a vez do coleguinha atacar, não me desce, não entra como explicação. E colocando um ponto final no meu raciocínio, não é só o Coringa. A gente está pegando o Coringa porque o Coringa, ele, talvez por ser tão exagerado, torna essas características mais evidentes. Mas pega a maioria dos personagens que veio da Era de Ouro, a personalidade deles variou, assim, drasticamente. Você vai me dizer que o Batman da Era de Prata, que fazia esqui aquático com o Robin enquanto perseguia um urso, é o mesmo Batman atual? Não é, né? A personalidade dos dois é bem diferente. Vai dizer que o Pinguim empresário, mafioso lá do Terra de Ninguém, é o mesmo pinguim da Era de Prata, dos pinguinzinhos com míssel nas costas e que aí tentava espetar o Batman com guarda-chuva? Não é. Obviamente, o que mudou nos personagens foi a mudança dos costumes, a mudança de como as pessoas leem HQ, e os personagens foram evoluindo. E parte da magia dos quadrinhos é você aceitar essas mudanças, senão você estraga a experiência. Então, assim, se você for pegar por essa premissa dos três Coringas, então nós temos que ter três pinguins, três Batmans, três Superman, três Dick Grayson, sabe? É muito fraco, sabe? Pelo Jones escrever tão bem, a gente esquece que é boba essa premissa. Eu não vou rebater nada do que Mauro falou, porque eu queria voltar no que o Luigi tinha falado a respeito da cena no camburão. É muito bacana, assim, o que eu fico prestando atenção naquela cena é que o Coringa vai para cima do Batman, assim, se gabando de que conhece a identidade secreta do Batman, dos parceiros deles todos, e que ele fique tranquilo, porque ele não vai vai contar pra ninguém, porque senão ele vai ter que parar, assim, aquele ar de superioridade que ele ostenta nessas horas. E o Batman, muito calado, muito sério o tempo todo, na verdade está ali, num plano de superioridade moral, porque também sabe que a identidade do Coringa, mas o Coringa não sabe que ele sabe, né? Então, por manter-se em silêncio e não esfregar isso na cara do Coringa, eu acho que o Jones deu ali ao Batman a postura que ele tem que ter, a postura que ele tem que ter numa situação dessa. E um último comentário aqui é que, por exemplo, essa história, se é para ser entendida como uma continuação de Piada Mortal ou uma consequência direta de Piada Mortal, ela é muito melhor do que O Amaldiçoado, do Brian Azzarello, que quis fazer uma continuação para o próprio clássico, assim, forçando a barra, né, que Coringa é uma boa história, mas clássico eu não diria que é. A ideia é funcionar como prequel de A Piada Mortal. Então, é bem melhor. Eu achei o resultado bem acima, né? Só que o do Azzarello tem um artista melhor. O Libernejo chuta bundas. Olha, Bruce, eu até te perdoo por não me salvar. Mas por quê? Me diz por quê? Ele ainda está vivo. Os três vigilantes. A primeira edição começa com um retorno rotineiro do Batman à Batcaverna. Ele está ferido e Alfred, como sempre, limpa suas feridas e lhe dá alguns pontos. Para cada cicatriz, vemos como cada uma das feridas foi infligida, mas nenhuma cicatriz é maior que a deixada pela morte dos pais dele, que é reencenada na estrutura de flashback de A Piada Mortal, com o preto e branco, com algum objeto em vermelho, né? Nesse caso, o saco de pipocas, né? Lá no final, a gente vai entender por que essa cena aparece aqui. Mas esse comecinho é sobre cicatrizes, não só físicas, mas emocionais. E isso é bem legal, porque os traumas que o Coringa deixou nesses personagens, sobretudo para a Bárbara e o Jason, foram determinantes para o que os personagens se tornariam. Então, o Coringa palhaço e comediante são os catalisadores para as mudanças desses dois personagens. Só que eu acho que, num mundo perfeito, Jason deveria ter continuado morto e enterrado, justo porque ele teria mais impacto na vida da Bat-família, como o Robin que morreu, né? O lembrete que aquela é uma vida perigosa e pode gerar consequências muito severas. A forma como ele ressuscitou também não ajuda, né? Porque não foi algo bem feito como o Soldado Invernal, né, do Capitão América, do Ed Brubaker. Mas algo bem meia boca, né, naquelas pancadas da realidade, né, que o Superboy Prime dá em Crise Infinita, né, do próprio Geoff Jones. Isso depois é mudado, né, simplificando para uma imersão, né, no Poço de Lázaro, né. Mas enfim, na nossa mini aqui, ele é sem dúvida o personagem mais afetado pelo Coringa. O Robin que morreu e agora mata. O Robin que Batman não sabe como lidar e se culpa pelo que aconteceu a ele em Morte em Família, do Jim Starlin. E nessa mini, é ele que faz o que o Batman nunca fará, né? O Jason mata o seu Coringa. Mas isso não lhe dá nenhuma paz de espírito. Reginaldo, o que é que você achou do Jason Todd nessa minissérie? Você acha que ele é o elemento fraco da história ou rendeu um motivo para ele estar vivo? E aí, o que é que você acha? Não, fraco eu não acho, não. Eu também não gosto do personagem, assim, eu não gosto, né, do capuz, não gosto de nada disso, assim. Não acompanho muito, assim, então acho que nem tenho tanta propriedade pra falar. Eu gosto, sim, da ideia, já que, assim, matou, realmente eu preferiria que continuasse morto, né? Assim como eu também preferiria que a Bárbara, que ela continuasse a ser cadeirante, né? Ela não voltasse a ser a Batgirl, né? Não gosto disso também. Mas o Jason me incomoda um pouco mais, porque eu acho que é uma postura que o Batman não aceitaria e se responsabilizaria. O Batman é muito tolerante com ele, cara, muito. muito. Então eu realmente não gosto muito dele. Mas nessa história, acho que é porque eu não esperava nada. Eu acho que ele não incomoda, ele tá até compondo essa ideia que você falou de três perspectivas de sofrimento, né? De envolvimento com o Coringa, né? E são envolvimentos pesados, relações assim, momentos extremos até do personagem, do vilão. Então, eu acho apropriado ele tá aí, embora eu não goste, cara. Assim, se vamos falar assim, dos três, o que eu gosto menos é realmente dele, cara. Mas não é nem para eu falar, ah, não, se ele não tivesse aí, seria a solução. Não é isso não, cara. O problema não é ele aí da história. Eu não gosto da personalidade, da vacilação, né? Da personalidade hesitante dele em relação às relações dele com o Batman e com a Batgirl. Com o Batman, eu acho que, se você for ler as revistas, ele já deve ter se entendido com o Batman algumas vezes. O Batman já deve ter dito que espera boas coisas dele e tal, assim, diversas vezes. Então, assim, que ele nunca aprenda é uma coisa que me incomoda. No caso de enfrentar o Coringa e acabar com o Coringa, como ele acaba, né, com um dos Coringas, na história, eu acho adequado. Gostei de como aconteceu. Ele entrou numa piração por causa das coisas que o Coringa estava dizendo, justamente com a intenção de fazê-lo pirar mesmo, né? Talvez não esperasse tomar uma bala na testa, mas ele queria desequilibrar o Jason. Também dou meu voto de que o Jason deveria continuar morto, ser o tio Ben da DC, deveria ter sido ele. Mas assim, o que me incomoda mesmo nesse Jason Todd aí é a postura dele com a Bárbara. No calor ali do salvamento, né? Ela salva ele de ter a cabeça esmagada de novo, de pé de cabra, pelo Coringa. Depois que ele se recupera lá, tem uma hora que ele tá de toalha, os dois conversando muito de perto, Bárbara Gordon vê o almoço grátis, né? E os dois trocam um beijinho. Uma coisa que pode acontecer nas horas mais impróprias, inclusive. Mas assim, você entendeu quem foi que deu o beijo? Foi ela ou foi ele? Eu não reli, não vou procurar agora, né, pra dizer assim, mas eu entendo que foram os dois. Eu entendi que foi ele que deu o beijo, assim, tanto que ela fica depois um pouco constrangida, né, com o que acontece, né. Eu acho que ele é tão vulnerável, ele tá tão destruído emocionalmente, que acho que um pouco de afeto, ele se aproveita disso, né. E assim, você lembra que a gente conversou aquela vez, acho que foi no primeiro Guia Clandestino, a gente conversou que tem uma história, acho que era da Devin Grayson, que eles dois fazem uma parceria um pouco antes dele morrer, né, e eles têm uma química boa. Eu não acho que o Jones passou despercebido dessa história. Eu acho, porque o quadrinho não dá pra entender, assim, mas eu acho que foi ele que deu esse passo à frente. Enfim, tenha sido ele ou tenha sido ela, o fato é que foi um beijo que, assim, no calor do momento mesmo, entendeu? De uma coisa de você tá muito perto, bora se beijar. Pra ela, foi só isso, entendeu? Uma coisa de momento. E como você tá dizendo mesmo aí, o Jason, que é mais carente, tem mais problemas a resolver, inventou um sentimento, uma atração fortíssima pela Bárbara que provavelmente nem ele mesmo entende. E ele vira um cara inconveniente. Entendeu? E eu acho assim, o problema na verdade não é o que está acontecendo, é como está acontecendo. As passagens em que o Jason está tentando engatar alguma coisa com a Bárbara são o ponto baixo dessa minissérie. São as cenas mais arrastadas, as páginas mais desnecessárias ali. Por mais que queira haver assim, uma profundidade psicológica e discutir os problemas do personagem, que sim, existem, né, e tal, eu acho que o ritmo dessas páginas atrapalha muito ali a condução da história. E aí, Mauro? Então, essa parte eu confesso que eu até gosto, sabe? Eu acho um dos melhores lances da minissérie. Então, eu concordo que era melhor que o Jason tivesse continuado morto, até para criar mais um trauma aí pro Bruce. Eu gostava mais da Bárbara como oráculo do que voltar a ser Batgirl. Dava um senso de consequência pro quadrinho. Ela tinha se tornado uma personagem mais interessante, até porque já tinha surgido a Batwoman para ocupar aquele espaço. Então, assim, concordo plenamente com o que vocês disseram, que ambos eram desnecessários nessa configuração atual. Mas já que foi feito, ninguém tinha trabalhado bem a questão do trauma deles, né? O Jason Todd, ultimamente, vinha sendo tratado no sentido de ah, haha, eu morri e agora eu voltei malzinho. Então não se mostrava ele assim, sabe, sofrendo os flashbacks, consequências do que tinha acontecido com ele, aquela raiva contida do Coringa, a Bárbara também, tudo que ela supostamente teria passado de dor para voltar a andar, o fato dela continuar convivendo com dor crônica, sabe? Eu achei esses lances bem feitinhos e o Jones escreve isso bem. Então essa parte da minissérie me agradou. O Jones, ele tenta racionalizar, né, o fato do Jason ter adotado a identidade do Capuz Vermelho, né? Eu custo um pouco a entender, mas assim, ele diz algo como se o Robin tivesse morrido, né, naquele armazém e queria fazer um movimento duplo, né, de tomar algo que era do Coringa e, de certo modo, punir também o Batman, né? Assim, acho que é uma volta grande, mas eu acho que até faz seu sentido, né? A gente vê a cicatriz, né, da pancada do pé de cabra na nuca dele, né? E ele meio que entra em pânico, né, quando o capacete dele cai no meio da ação, né? Talvez um trauma, e aí esse elmo faz ele se sentir mais seguro, eu acho, né? E só mais uma coisa, né? A cena da captura dele pelos Coringas, né, que o Marlon falou ainda agora, e que eles querem transformá-lo em um novo Coringa, né? Me lembrou também uma cena daquele filme, né? O Batman do Futuro, o Retorno do Coringa, né? Em que Tim Drake é raptado e ele, assim, ele passa por algo muito parecido, né? Sendo inclusive transformado. Aí até a Bárbara participa também dessa busca, né, pelo Robin. Então, eu acho que o Jones usou esse desenho como referência, né? Mas assim, já que eu falei na Bárbara, né, todo mundo tá falando na Bárbara, Reginaldo, o que, é que você achou da participação dela na história, né? Eu tive a impressão que ela é a mais focada, né, é a mais forte dos três, né? Diz aí. Então, foi o que eu falei, eu não gosto do personagem, eu não gosto dessas variações, assim, eu não gosto da Bat-Família, não gosto, acho que tem Robin demais no mundo, assim, eu acho esquisito, eu entendo, mas a DC acabou virando, sabe, encontro de franqueado, assim, né, meu, que todo mundo usa a camisa igual no final de semana, né? E isso daí, assim, me desagrada, assim, eu não gosto, mas isso é, assim, uma questão minha e o mercado tá ditando outra coisa agora. Com isso em mente, eu acho realmente, dos três, eu não diria que eu gosto, assim, da participação mais dela, porque eu acho que é uma boa história do Batman, né, da presença, a presença do Batman é boa na história, formulando assim um pouquinho melhor. Aquele momento que você falou, primeiro que ele atropela o túmulo dos pais e a história nem aborda mais isso, cara. Passou por cima da família, né, meu, com o carro, com o Batmóvel, e depois aquele momento que ele mostra as cicatrizes, que lembra aquela capa do Alex Ross, que é maravilhosa, cara, é muito legal isso, é muito legal. A arte do Fabuque aí tá fenomenal, assim, é um ponto positivo para a história, né? Se você não querer desmontar ela demais, ela é boa, e a arte, olha, é muito boa, sem firula, assim, né? Os personagens estão bem caracterizados, né? O Batman, quando se aproxima do capuz, você vê que ele tem uma proteção auricular, né? Não é aquela cabeça sem orelha, né, meu? Que faziam antigamente da máscara do Batman. Então eu gosto muito dessas coisas, né? Já a Bárbara, assim, eu acho que enfraquece, cara. Você tá conduzindo essas coisas pra mim, porque você sabe, eu, assim, a paixão que eu tenho pela piada mortal, que eu gosto daquela história, né? Então, tudo que for abordar ela de forma de você querer desconstruir, meu, soa pra mim, assim, muito, né, meu, essas coisas gourmet, assim, sabe? Faz uma gororoba e põe uma salsinha em cima e fala que é uma desconstrução. E eu não gosto. A verdade é essa, eu não gosto, né? Eu acho que ela não tinha necessidade de estar de volta, né? Tinha uma menininha de Batgirl aí uma época e para mim já estava satisfatório. Se fosse para ter alguma coisa assim, já estava bom isso. E a Bárbara tinha que ser a Bárbara, ela passou por esse histórico. Na verdade, é assim, você faz uma construção, um desenvolvimento de personagem e depois você volta atrás. E isso daí eu não gosto, me aborrece, cara. Assim, eu acho que enfraquece o personagem. Ela tinha que continuar na cadeira de roda. Dito isso, a cronologia agora é outra, né? Então a gente ou aceita ou reclama, né? Eu achei que uma boa participação, mas o foco para mim é no Batman, cara. E aí, Marlon? Não tenho nada a acrescentar sobre isso, sobre a participação da Bárbara. Eu concordo com o Regi de que todo mundo, na verdade, aqui concorda, né? Que ela era uma personagem muito mais interessante como oráculo. Eu não gostei, mesmo por exemplo, assim, que... É, mas só faria sentido fazer para isso mesmo, né? Que ela voltasse a andar para ser a Batgirl de novo. Mas eu não sei como é que está acontecendo, né, lá nos Estados Unidos, mas ela está voltando a ser Oráculo agora. Só que acho que não como cadeirante. Isso está acontecendo na revista da Liga da Justiça ou em Detective Comics, não tenho certeza. Mas está acontecendo. Só queria dizer isso mesmo. De resto, acho que Regi e você cobriram bem aí. Se ela voltar como oráculo e não ser cadeirante, é assim, você fala, não tem como piorar, né, meu? Assim, né? O fundo do poço, né, meu? Tem mais uns 3 andares aí, meu. Porque... Puta, como é ruim essa ideia, cara, dela voltar a ser oráculo, né? Ah, ela não é mais cadeirante, ela só fica muito tempo sentada, porque sabe como que é, né? Pessoa sedentária, mexe no computador, assim. Puta, cara, eu acho isso tão ruim. Expondo a ler, né? É, fica exposto, tem que parar a cada 15 minutos, né? Cara, é muito ruim, muito, olha... Na verdade, assim, a gente tá comentando, antes que também eu tenha que pedir desculpa de novo, né, no fim do podcast, por destilar meu ódio. A DC, ela tá num momento, né, se nossos descendentes aí encontrarem essa gravação, cara, a DC nesse momento tá uma draga, cara. Uma draga, é Scott Snyder e Zack Snyder e, cara, é Snyder demais, Robin demais, Metal demais, cara, assim, né? Por isso mesmo, assim, né, eu comentei com vocês. Se você reclama dessa mini, cara, leia, né, o Rei Robin, né, meu? King Robin, que meteram umas unhazinhas do Wolverine nele. Apelou. É. Essa daí é pra você ler assim, cara, assim, sabe, ajoelhado no chuveiro, assim, lendo, cara, chorando. Porque é muito ruim. Então, assim, qualquer coisinha um pouquinho mais refinada, eu já acho válido, nem que seja só para a discussão que está gerando, pontos de vista, você vê que a gente oscila uma hora para um lado, para o outro, eu acho isso válido. Isso não quer dizer que a minissérie é boa, não quer dizer. Eu acho que, olha, para um cara, de novo também, acho que eu já comentei aqui, né, que eu falava que quando o Geoff Johns fazia a revistinha da Liga, da Panini, que ele escrevia uma época Liga, escreveu Flash, escreveu Sociedade, escreveu mais um título que eu não lembro, que era só dele a revista, cara. Puta, cara, como era bom, cara, assim, nada sobrenatural, assim, nada incrível. Quando eu falo sobrenatural, eu quero dizer a piada mortal, assim, uma coisa que, né, que é uma vez na vida, outra na morte que você lê. Não é nada disso, mas muito bom. Então, assim, eu tô comparando o Jones com o Jones mesmo, assim, e aqui não é o melhor momento dele. Eu acho que ele levou tempo para fazer isso e ele não construiu legal. As ideias estavam boas, o desenvolvimento que ele quis dar. Eu, a princípio, não tenho nada que eu condeno 100% e nada que eu também vou salvar 100%. São pontos assim que eu falo, ah, isso é bom, isso é mais ou menos, isso é bom, isso, né? Então, assim, dos três vigilantes, ela é legal também, ela é uma parceira legal do Batman, porque acho que é ela que reclama do assento do Batmóvel, né? Os Robins não fariam isso, cara. Não, é o Jason. Ah, é o Jason? É o Jason que reclama. Ah, então vou criticar isso daí, mas não vou falar bem. Apaga isso aí, Luiz. Eu não apago mais nada, velho. Mas é legal, você vê, ó, é um texto legal, cara, né? Ele é o Robin revoltadinho, né? Assim, o que me incomoda só um pouco, assim, eu já até me adianto, é que, assim, a atitude dele de meter um balaço no Coringa, não vou nem entrar no mérito, não é isso que eu tô querendo dizer, mas eu acho que pra um cara que ressuscitou e que foi torturado e morreu e ressuscitou assim, eu acho perfeitamente natural ele ter esse desequilíbrio e ele partir para as vias de fato, para ação mesmo, e apagar o Coringa. Demorou até, né? Mas eu acho a reação do Batman esquisita. Eu não concordo com ela, porque ele assumiria como isso como uma responsabilidade dele. E aí, cara, assim, me adiantando de novo, eu posso até retomar isso daí depois quando a gente falar, ele toma essa atitude que é contraditória com a que ele vai tomar lá na frente, tá? Só falo isso aí, depois a gente retoma. Vou fazer um adendo aqui rapidinho, assim, um off-topic, na verdade. Vocês têm lido muita coisa desse Black Label? Mais ou menos, bicho. Eu passei batido nesse amaldiçoado do Azarelo e o Bermejo, né, que você falou ainda agora. Eu ando comprando a saga do Cavaleiro Branco, do Sean Murphy. Mais pela arte, né? O plot do Coringa curado não funciona muito comigo. Eu li esse último Cavaleiro da Terra, né? Do Snyder e o Capullo. E queria desler, bicho, porque foi o pior gibi do Batman que eu li esse ano. Eu li esse Um Sorriso de Matar, né, do Lemire e Sorrentino, né, que é outra história focada no Coringa, né, agora numa pegada mais Asilo Arkham, né, mas pra nem tá pra lançar, né. Ainda do Lemire eu comecei a ler o Questão, bem razoável, nada demais. Eu li a primeira edição do Hellblazer, do Tom Taylor, ainda não dá pra avaliar, mas me deixou uma boa impressão. O que eu gostei mais até agora foi a mini da Mulher Maravilha, do Daniel Warren Johnson, né? O problema, bicho, com esse Black Label é porque tem uma pecha de material mais maduro, adulto, né? Sei lá, algo mais diferenciado, mas eu acho que é muito mais do mesmo, né? Com uma embalagem bem mais cara, né? Como essa mini dos três Coringas, né? Cada edição saiu lá fora pelo preço de $8, né? E esse tipo de coisa aumenta a pressão, né, sobre a qualidade do material, né? Quando, na realidade, você está pagando mais caro por um gibizinho que, bom ou ruim, poderia tranquilamente estar saindo numa mensal. Não tenho lido os que estão saindo lá fora, né? Só, exceto por esse agora, Três Coringas. Você leu do Super-Homem, não? Do Frank Miller? Li, li. É isso. E ele completar dizendo que eu li os que a Panini lançou até agora. E, rapaz, eu me divirto. Não vou mentir. Não vou mentir que eu me divirto com algumas coisas. Nada do que saiu ainda tem, assim, o nível da Vértigo. Não tem, né? O nível das melhores coisas da Vértigo, pelo menos, né? Porque também teve umas coisas na Vértigo que, pelo amor de Deus, ainda mais assim, nos últimos respiros, né, da Vértigo, tava triste a coisa. Mas eu gostei do Superman ano 1 e olha que, assim, o Frank Miller na senilidade, voltar a escrever um gibi divertido, eu achei sensacional. O da Arlequina, eu achei o primeiro volume, assim, muito rebuscado, assim, muito, muito pretensioso até, né, e depois quando assumiu o caráter pipocão da personagem mesmo, assim, eu achei que ficou mais bacana. Então, do que eu li até agora, tem aquelas minisséries lá do Batman, né, Cavaleiro Branco e A Maldição do Cavaleiro Branco. Eu só li a primeira por enquanto, e bem legal também, mas eu vejo que esse selo ainda pode render coisa boa. Eles vão encontrar um tom para esse selo, né, para as coisas que saem por esse selo. Hoje não tem tom, né? Hoje ele não tem personalidade nenhuma, né, o Black Label, né? Ele não tem personalidade, ele tem o estigma de ser relacionado, né, de alguma forma como um substituto do selo Vertigo, né, e não é nada disso mesmo. Só que ele não tem foco, ele atira para todo lado, que é assim, é a fase negra do selo da Vertigo, não é a fase boa, né? Então, se fosse para copiar boas práticas, se a Vertigo tem que ser um referencial, tem que ser aquele começo. Só que eu acho que até mesmo, por isso que você lembrou bem, Marlo, com o selo Vertigo tinha coisas boas e coisas ruins, mas tinha algo assim que é inquestionável, cara, que é uma editora competente, cara, né? E eu não tô falando da editora que publica, é a editora que edita mesmo, a mão forte da Karen Berger, né, meu? Foi ela que criou essa coisa que quando a gente fala Vertigo, a gente associa a material de qualidade, material adulto, material, não vamos nem falar adulto, mas diferenciado, né, e memorável, né? Então, eu acho que tomara que esse Black Label faça o caminho contrário, comece ruim e melhore daqui a pouco, quando ele ganhar personalidade, porque hoje ele não tem personalidade nenhuma, né? Ele é simplesmente um selo editorial, cara. E ele não é visto, assim, com simpatia, assim, pelos novos editores, né, que assumiram agora, acho que foi no começo de agosto, né, que teve aquelas demissões em massa, né? E as pessoas que entraram, né, entrou gente de jogos videogame, entrou pessoas que não tem nada a ver, assim, pessoas que estão focadas, assim, em fazer dinheiro. Não veem, assim, com bons olhos esse segmento Black Label, que, de alguma forma, cria esse nicho, assim, para gibis mais maduros, entre aspas, né? Eu acho que vai ser outra iniciativa assim furada, tanto como a do Wildstorm e essa Young Animal, né? Que durou muito pouco, né? Foi mais curadoria do Warren Ellis e o vocalista lá do My Chemical Romance, né? O criador do Umbrella Academy, que agora me foge o nome. Garrett Way, né? É, Garrett Way, mal, exatamente. Eu acho que não vai muito longe isso aí. Por que você tá fazendo isso? Quero provar uma coisa. Um brinde ao crime. Uma das coisas que eu gosto desse gibi é que ele vai numa vibe, assim, bem longe dos 952, né? O do Renascimento, né? E parece ser um gibi da antiga continuidade, né? Pré-Flashpoint, né? E aí, quem ouviu nosso programa sobre Piada Mortal, né? No Escapistas número 2. E até o segundo Guia Clandestino sobre o Jim Gordon, né? No Escapistas número 18. Acho que foi até eu e o Mauro que a gente conversou sobre esse segmento, né? Deve lembrar que a gente chegou a discutir sobre a suspeita de que o comissário sabia que a Bárbara foi a Batgirl, né? O Batman, na primeira edição, até pergunta a ela se o Gordon sabia, e ela mente, né? Dizendo que ele não sabia, né? E o nervosismo do Gordon era só pelo fato de ser mais um caso com o Coringa, né? Só que no final a gente vê que isso não é verdade, né? E a Batgirl chama ele de papai, né? É só um detalhezinho, mas eu achei bem legal, bicho. E sobre o Batman, né? Sobre a participação dele em Três Coringas, né? Eu discordo um pouco do Reginaldo sobre esse protagonismo dele, né? Porque, pelo contrário, eu tive a impressão que o Batman foi mais coadjuvante, né, do que protagonista nessa história. Ele tá apenas reagindo aos eventos, né? Acho que até com medo, né? Como um pai que teme pelos filhos, né? Não sabe ao certo como expressar esse amor, né? E principalmente esse temor pelas vidas deles, né? E tem a culpa, né, que ele sente, né? Tanto pelo que aconteceu com Bárbara quanto por Jason, né? Porque a violência que o Coringa comete a qualquer um próximo dele é uma violência dirigida ao Batman, né? Não aquela terceira pessoa, né? Então, eu gosto muito desse Batman fora do eixo Tom King, né? Em que tudo vira confessionário, né? Em que a gente sabe o que o Batman tá sentindo, né? Inclusive, eu falava isso ao Mauro, né? Antes da gente entrar no ar. Eu acho que é por aí, né? Essa é a abordagem que eu gosto do personagem, né? Em que o Batman é uma caixa preta de sentimentos e ressentimentos, né? Que a gente nunca vai ter acesso, né? E o melhor que a gente pode fazer é supor, né, o que é que tá passando pela cabeça dele, né? Esse é o Batman que eu gosto, né? Bom, aí eu jogo para você, Marlon. O que é que você achou desse Batman em Três Coringas? Eu concordo com você no lance da preocupação paterna. Parece que tá pisando em ovos nessa, né? Ele tá atrás do Coringa, tá focado em deter a onda de mortes, a onda de crimes e tal, mas ele tá, nossa, ele tá muito reticente porque eu acho que tudo isso que está acontecendo nessa minissérie traz à tona uma série de sentimentos e ressentimentos, como você falou, muito difíceis de administrar, né? O Batman tem distanciamento necessário. Assim, ele não sabe lidar com as emoções das pessoas que gostam dele. Ele não tem problema em socar a cara de quem quer que seja, mas na hora de lidar com o afeto das pessoas, não vou nem dizer amor, assim, mas o afeto das pessoas, ele tem muita dificuldade. E das pessoas de quem ele deveria ser mais próximo, isso acaba sendo mais difícil ainda para ele. Então, a impressão que eu tenho, apesar dos momentos em que ele explode, assim, por exemplo, quando o Jason fica provocando ele a respeito de matar um outro Coringa, né? Matar um segundo Coringa, e ele dizendo que não ia deixar que isso acontecesse e tal, e ele fala pro Jason, assume que falhou com ele ali, parece assim que ele foi levado ao limite ali e tá se expondo de uma maneira da qual ele se sente até de certa forma envergonhado por tudo que aconteceu e de tá falando nisso quando na verdade assim, ele eu acho que ele espera assim, que a preocupação dele seja exposta de outras maneiras, que ele não precise falar daquilo. Ele me dá essa impressão, assim, de que está sempre muito cuidadoso de que nenhum dos dois, nem a Bárbara, nem o Jason, volte a ter qualquer problema com a participação do Coringa, né? Porque ele acha que isso seria demais para eles e para ele também. E aí, Mauro? Não, concordo com você. Eu acho interessante esse Batman mais fechado. O Tom King tentou fazer essa exploração maior aí da psique do Batman e não funcionou tão bem, não. Eu até gosto do Batman com recordatórios estilo Cavaleiro das Trevas, sabe? Um negócio mais noir, mas não esmiuçando sentimentos. Eu acho que isso não funcionou bem para a mítica do personagem, né? Nesse ponto, o Jones escreveu bem, sim. É interessante você ver assim a frustração do Batman de lidar com o Jason, e ao mesmo tempo que ele sabe que o Jason tem uma certa razão, ele tem motivo para estar ressentido, ele não quer que o Jason, né, seja preso pelo que ele fez com o Coringa, porque ele se sente responsável por aquilo, mas ele também sabe que ele está excepcionando uma regra que é muito importante pra ele. Sabe, dá uma abordagem legal pro personagem. Cara, eu tô esperando, a hora que o Mauro fala recordatório, estilo, tô falando, ele já vai lançar estilo Peanuts, né, meu, assim? Aí o cara me lança Cavaleiro das Trevas, cara, eu falo, cadê? Vamos acordar o Marcelo aí, por favor, o catalisador, vai, meu. Vamos ver se ele lê, né, esse quadrinho pra, antes de jogar gasolina na discussão, né? Não, não precisa, não é isso que a gente quer. Não quer opinião, meu. A gente quer, sabe aquele, parece um marshmallow branco que você põe na churrasqueira pra acender o churrasco assim, mas só isso, você não come aquilo, você não é o carvão, não é a carne, não é, o nome daquilo lá é Marcelo, viu, cara? Marcelo Miranda. Isso mesmo. Eu tô só guardando a minha energia pra soltar o Hadouken, ainda tô contido. Eu tô esperando, pensei que ele ia lançar aí um estilo Peanuts, deprimido e tal, o cara fala, Cavaleiro das Trevas, pô. Não foi o ano 1, não, que você quis mencionar? Não, eu pensei mesmo no Cavaleiro das Trevas, sabe? Naquele momento em que ele tá falando com o Batman, quando ele tá com o Bruce Wayne, e ele tá querendo voltar, e meio que o Batman tá falando com ele, sabe? Você sabe que você precisa de mim. Esse tipo de recordatório pro Batman eu gosto, né? Explorando a doideira dele, ou então algo meio noir, também estilo ano 1, eu gosto, sim. Não é todo recordatório, não é todo pensamento do Batman transposto para HQ que eu não gosto. Como vocês falaram aí, o Tom King não fez isso bem não, mas em outros momentos foi bem feito. Você é o covarde que matou Thomas e mata Wayne. Isso foi há muito tempo. Foi o tempo da minha vida. Você os matou sem pena nem arrependimento a sangue frio, tio. Como é que você sabe disso? Como pode saber? Não é possível! Eu sei porque eu vi quando aconteceu. Eu sei porque eu sou filho do homem que você matou. Eu sou Bruce Wayne. Assassinato de Thomas e Martha Wayne pelo covarde Joe Shill. Agora a gente chega na parte final desse podcast e é justo uma polêmica que nos dividiu muito depois da nossa leitura da terceira e última edição, que diz respeito ao uso do personagem Joe Shill, né, na reta final da história. Assim como o Batman, o Joe Shill é também um personagem octogenário que aparece em Detective Comics 33, de 1939. Por sinal, quando o Batman vai à penitenciária Blackgate, o número de identificação do tio é 33.939, portanto, uma referência a essa primeira aparição. Mas ele só ganha o nome Joe Chill em 1948, na edição 47 de Batman. Aí o John Slinka, né, em Três Coringas, logo no comecinho, um assassinato de dois mafiosos da família Moxon, né, que em Detective Comics 235, de 1956, são implicados como os mandantes do assassinato dos Wayne. No gibi dos Três Coringas é dito que os Moxon foram inocentados dessa acusação e o Shill agiu sozinho. Aí eu só queria acrescentar mais duas curiosidades. Primeiro, o Joe Shill tem um irmão chamado Max, que vira suspeito do assassinato de Boston Brand, o Desafiador. Isso é mostrado em The Brave and the Bold número 79, de 1968. E a segunda curiosidade está em Batman 208, de 1969, quando a gente descobre que o sobrenome Shill é uma abreviação de Chilton, e Chilton é o sobrenome da governanta de Philip Wayne, né, o irmão de Thomas, e tio de Bruce, né, que inicialmente vira guardião legal. Ela é bem amorosa, né, e só o Alfred sabe que ela é mãe de Joe e Max, mas nunca chega a revelar nem a Philip e nem a Bruce. Lembrando que essas informações são do universo pré-crise. No universo pós-crise, a primeira aparição dele é em ano 2, 2 do Mike Barr e Alan Davis em 1987, nunca tendo sido preso até então. Mas aí, em Crise Infinita número 6 do Geoff Johns e Phil Jimenez, em 2006, muda tudo e estabelece que Joe Steele foi preso um pouco mais tarde, na mesma noite do assassinato dos Wayne. Essa volta inteira é para dizer que o Joe Steele em Três Coringas é um doente terminal de câncer, está sendo visado pelos Coringas para se tornar um Coringa ainda melhor que esses três, com um passado que, por si só, já era uma provocação dolorosa ao próprio Batman, né? Seria como se ele virasse aquele Jack Napier, né, do filme de 89, do Tim Burton, que mata os pais dele e anos depois se torna o Coringa. Eu gelei quando o John chegou nesse ponto, né, mas isso, felizmente, não vira realidade. O que vira realidade é que o Bruce acompanha os últimos momentos de vida do Joe Steele no hospital e o círculo de dor se fecha, né? O Steele se diz arrependido do que fez, Bruce lê suas palavras numa carta, Steele dá a mão para o Bruce e ele a segura. Eu não me senti ofendido, o Batman, o Bruce Wayne, é um super-herói, ele vive numa realidade aumentada, né, que muitas vezes amplia uma qualidade que nós mesmos não temos, né? Enfim, eu gostei, eu queria saber o que vocês acharam disso. Começa aí, Reginaldo. O que eu vou falar? Assim, também não me incomoda tanto ele estar presente na história e ser o objetivo do Coringa, né? Criar um Coringa dedo na ferida, né? Isso daí seria um problema se vingasse, assim, se desse certo. Porque aí eu não gosto, né? Embora o Coringa tenha sido criado como um nêmesis pro Batman, eu acho dele ser, assim, uma relação tão próxima. Passado, eu acho isso horrível, né? Então, acho ótimo que isso não aconteceu e descartaram. Se vale alguma coisa a minissérie, é porque o Joe Shields já foi embora, já era também. E eu prefiro que seja assim, que nenhum outro autor faça besteira com ele, assim, invente história, traga retorno, né? O ano 2 eu gosto da ideia do ano 2, não acho fabulosa, não acho nada disso, mas eu gosto da ideia. A única coisa que eu não gosto, vou até de novo me adiantar, que eu acho que vocês vão desenvolver isso melhor, mas é assim, eu vi muito, muito mais questionamento nas nossas conversas internas, assim, né? Inclusive defesas inflamadas, assim, em relação a isso, né? Do Batman salvar ele. Eu acho que o primeiro salvamento, olha só, esse é o problema, ó. O primeiro salvamento que o Batman resgata, né, o Joe Steele, antes dele cair lá no tonel lá de produtos químicos para virar um Coringa, eu acho isso quadrinhos puro. Acho lindo, cara, isso. Lindo, lindo, lindo, lindo. Muito bonito essa parte, muito. Gosto demais. Pra ser logo em seguida empobrecida, cara. Porque o Batman salva a segunda vez ele, parece uma parede, um muro caindo, cara. É assim, uma coisa até meio Acme, assim. Essa segunda parte eu não gosto, cara. Essa segunda parte eu acredito que se o Batman, de fato, assim, fosse falar, não, a primeira eu salvei, fiz minha parte, essa eu vou deixar ele empacotar, cara. Deixa ele ser soterrado e acabou. Né? Não gosto. E essa parte aí me incomodou mesmo. Eu acho que, assim, é uma coisa meio assim, sabe? Você entendeu o que ele fez lá atrás? Acho que foi meio rápido. Deixa eu fazer de novo pra você entender que o Batman é um super-herói, né? Os valores do Batman estão acima, né? Não são valores de pessoas normais, né? Isso eu não gosto. Né? E depois, essa parte aí, final, eu vou deixar até para vocês falarem, porque isso daí para mim não cheira e não fede, não me tocou e também não me agrediu a parte final, mas esse segundo salvamento, assim, né? Essa coisa telegrafada, né? Vamos falar assim, ó, acho que o leitor não entendeu da primeira vez o que eu quis dizer. Deixa eu fazer. Essa me incomoda, essa daí doeu em mim, assim, ó. Falei, puta, essa não precisava. Fala aí, Mauro. Ah, cara, puta, 2020, pandemia, trancado em casa, aí eu vou ler o Batman Justiça Restaurativa, não me desce de jeito nenhum, cara, sério. Puta, cara, que negócio furado. Eu concordo com o Regi, sabe? Ah, você quer mostrar que o Batman é um cara superior, é um super-herói. os valores dele de preservação da vida estão acima do desejo cego de vingança, beleza. O Batman salvou o Joe Chill de cair no tanque de ácido, bonito, super-heróico, beleza. De novo, você quer forçar a barra e joga um muro em cima dele, porque, Batman, você quer mesmo salvar esse cara? Você é muito herói e vai salvar esse cara? Sou, vai lá e salva o cara. Agora, lê a cartinha e dá a mãozinha pro Joe Chill no leito de morte. Ah, cara, não, me poupa disso, cara. Que sociologia rasteira, assim, de que, ai, todos merecem uma redenção. Nossa, eu achei horrível, cara, eu achei horrível com força. O Jones é um padrão, tava comentando isso com o Luigi. Quem gostou do Dr. Manhattan carente de Doomsday Clock vai gostar do Batman Justiça Restaurativa de Três Coringas. Porque é aquele negócio de querer restaurar todo mundo, que no fundo, no fundo, o que o mundo precisa é de mais amor e menos dor. Precisamos é de linguagem menos violenta. Ah, o Dr. Manhattan mudou a vida inteira dele porque o super-homem não deu um soco nele. No fundo, o que o Dr. Manhattan precisava era de um abraço. É a mesma coisa aqui. Ah, o Batman, no fundo, ele perdoou o cara que matou os pais dele. Não, ele não perdoou. O Batman é um doente. O Batman, ele também é tão perturbado quanto os caras que ele enfrenta. O mote do Batman é esse: eu sou a noite, eu sou a vingança, eu sou o Batman. Não é eu sou a noite, eu sou o perdão, eu sou o Batman. Não é eu sou a noite, eu sou o empoderamento e a ressocialização e sou o Batman. Não é. Isso não é o personagem, ele não é o Superman, ele não é tão superior assim para ter esse tipo de comportamento. Perdoar não é virar amiguinho. Não me desce esse todo esse plot. Mesmo a construção do Joe Chill é extremamente simplista. Você quer manipular o leitor para ele ter empatia com o cara que matou os pais do Batman. E aí ele vai para todos os clichês de justificativa social pro crime. Ele chega num ponto que eu acho assim péssimo, canastrão, do Joe Chill tá falando lá pros Coringas a motivação dele. Ai, quando eu fui matar os Wayne, quando eu fui assaltar os Wayne, eu vi que eram eles e eles tinham tudo que eu não tinha. E eu pensei comigo mesmo, ai, por causa de gente como ele, que existe gente como eu. Não, não. O criminoso não pensa isso. Ele pode até inconscientemente ter isso com ele. Agora, o cara racionalizar esse tipo de comportamento é forçado demais, forçado demais. Ele também entra numa seara de você querer racionalizar e trazer para uma coisa pé no chão algo que você tira o barato do quadrinho. Do jeito que eu tô falando, parece que eu não acredito na justiça restaurativa, eu não acredito em perdão, que o criminoso possa se arrepender. Não é nada disso, né? Acontece muito. Dependendo do nível do criminoso, dos estímulos que ele tem para ressocialização, do tipo de crime que ele cometeu, existe sim a possibilidade de ressocialização, da pessoa se arrepender, de conviver com o peso dos seus atos. Perfeitamente, na realidade é isso mesmo. Agora, isso funciona nos quadrinhos? Você vai querer racionalizar nesse sentido de você querer dizer isso do Joe Chill, que é todo o mote pelo qual o Batman é a vingança? Você esvazia o personagem. Você dá razão para aquele pessoal que quer, sabe, hoje em dia a moda, tudo é problematizar tudo. Então você dá margem para aquele pessoal que quer problematizar o Batman. Para aquele argumentozinho de, o Batman é um playboy que bate nos pobres, nos socialmente desprivilegiados. Se ele usasse o tempo e o dinheiro que ele usa combatendo o crime, batendo em bandido, se ele usasse para projetos sociais e para investir no desenvolvimento de Gotham, ele seria muito mais útil. Porra, É gibi, gente. É gibi. Ninguém quer ler um gibi sobre um milionário que funda um projeto social em Gotham e trabalha o dia inteiro ressocializando criminosos. É legal na vida real, é importantíssimo na vida real. No gibi funciona? Não funciona. São coisas diferentes. Você tira todo o espírito do entretenimento, você tira todo o propósito do personagem se você começar a botar ele sobre essa ótica. Então, me irritou tanto quanto o Dr. Manhattan carente de Doomsday Clock. Eu concordo contigo sobre o Jones trabalhar em cima de um padrão, mas não tanto em relação ao que você falou especificamente sobre o Dr. Manhattan em Doomsday Clock. Na verdade, o Jones tem um padrão de redenção, assim, vamos lá. No gibi do Flash, no run dele à frente do Wally West, ele humanizou, né, a galeria de vilões e até deu ares de anti-herói ao Len Snart, né, o Capitão Frio. Aí, na Sociedade da Justiça, ele dá muito destaque ao Adão Negro, né, mais até que o Capitão Marvel, né, o Shazam. E se o Adão Negro tá para ganhar filme solo, você pode botar na conta do Jones, que é culpa dele. E no Lanterna Verde, ele transformou o Sinestro numa espécie de Magneto, né, que sempre está transitando entre o bem e o mal. Ora na Tropa Amarela, né? Ora na Tropa Verde, né? Nos 952, o Jones ele até redime o Luthor, né, na reta final do gibi mensal da Liga, né, a partir de Vilania Eterna. No começo de Doomsday Clock, eu tive até um certo receio que ele fosse fazer algo parecido também com o Ozymandias, né? Mas, felizmente, isso não chegou a acontecer. Eu acho que o caso do Joe Shield não é bem uma questão assim, de redenção, né? Nem acho que de justiça restaurativa, né? Eu vejo mais como um ato personalíssimo do Bruce, né? Um caso da esfera pessoal dele, né? Em que ele decide perdoar quem lhe fez mal, né? O Mauro, claro, conhece essa realidade bem melhor que eu, né? Mas eu vejo a justiça restaurativa como algo aplicado pelo próprio Estado, né? E não tem participação do Estado nesse episódio, né? Se muito, tem um reverendo na prisão que, de alguma forma, ele ajuda o Joe Chill, né? A questão da mudança de pensamento do Chill, eu vi mais como uma visão de mundo que ele tem hoje, né? Agora, assim, no presente. Não é uma noção que ele já tinha no passado, né? Ele era um verme inconsequente, né? No beco do crime, né? E a motivação dele, por mais cafona que fosse, né, ainda era algo vil e mesquinho, né? Eu acho que o tempo preso, né, e a doença forçaram esse pensamento, né? Não foi algo puro, assim, transcendental, né? O castigo, assim, a reclusão foi necessária para engatilhar esse processo, né? Se ele tivesse solto, né, se nunca tivesse sido capturado, provavelmente jamais chegaria a isso por conta própria, né? Assim, eu, Luigi, assim, jamais perdoaria alguém por ter matado meus pais. É muito difícil que alguém perdoe algo assim. O que não quer dizer que não existam pessoas assim, né? Mas, por outro lado, eu prefiro assim, que meu super-herói seja capaz disso, né? Que seja melhor do que eu, né? E nesse ponto, eu acho que o Batman e o Super-Homem assim, são bem parecidos, né? Nessa fé inabalável nas pessoas, por pior que seja, né? E isso é ainda mais difícil para o Bruce, né? Porque ele testemunhou a violência definitiva, né, contra seus pais, né, e o Clark jamais passou por algo parecido, né, já que ele perdeu os pais biológicos num desastre natural, né, sem ter lembrança disso, e teve uma infância feliz com os pais adotivos. Então, o Shield moribundo tentar pegar a mão do Bruce, e o Bruce se apega, né, com uma questão de superioridade moral, né, de misericórdia mesmo, com, vamos dizer assim, seu pior inimigo, cara, isso não me agride de forma alguma. Eu acho, inclusive, uma cena muito bonita. Mas eu entendo que a gente tá em duas posições bem opostas, né? Pra quem não sabe, o Mauro é promotor de justiça e seguramente vê o que há de pior na espécie humana. Mas eu e o Marlo trabalhamos na área da educação, a gente quer crer que, por mais frustrante que seja, as pessoas podem mudar. Cara, eu discordo porque eu acho que o Batman não é isso. O Batman, ele é vingativo, ele é ressentido. Na maioria das histórias dele, ele não é um personagem positivo, fofinho, intrinsecamente bom. Não é, cara. Ele é assim, ele luta com os demônios dele. Mas você acha que esse lema da vingança cabe num Batman assim, com 20 anos de estrada, sei lá, um Batman calejado no ano 10, 15, 20? Eu acho que caberia num um Batman em começo de carreira, assim, no ano 1, 2, 3, vá lá. Eu acho que o Batman de Três Coringas ainda tem a dor da morte dos pais como motor de propulsão, mas ele não precisa mais disso como motivação. A própria missão já é a motivação. Quando ele perdoa, isso não implica que ele perdeu a razão de ser. Eu acho que é bem diferente, bicho. Não sei. Eu não acho, cara. Eu acho que o drive dele é a motivação de vingança. É uma coisa mal resolvida com os pais, com a violência. Ele não é o Capitão América. Ele não é o Superman. Mesmo nas histórias mais recentes, apesar do negócio da Bat-Família que o Regi falou, você vê que ele é um cara mais obscuro. Ele é um cara que a Liga sempre veio com desconfiança. Que ele tinha desconfiança em relação e distanciamento emocional, inclusive das pessoas que ele mais gosta, pra ele ir lá, ah, eu vou lá dar a mãozinha pro Joe Chill. Ele não dá a mão pro Robin, cara. Pro Robin, que ele pegou desde moleque. Não é isso, cara. Eu acho que essa visão fofinha é a visão de Geoff Johns. Aí eu concordo com você, cara. O errado sou eu de ser 21 pessoas enganadas, de ter comprado isso de novo. Sabe, é uma visão do Johns de que todo mundo é bonzinho e que o mundo precisa de um abraço. Não me parece nada no histórico do Batman que fosse levar ele a fazer isso. Do jeito que ele é ressentido, ele poderia até estar querendo perdoar o Joe Chill, mas ele jamais ia dar o braço a torcer de ficar lá segurando a mão do velhinho no leito de morte. Fora que é um desenvolvimento que, como eu falei, o desenvolvimento todo é ruim, cara. É ruim. O drive do Batman é a vingança. Se ele chegasse num ponto de iluminação dessas, e que, de novo, vou colocar aqui, deixar bem claro para que depois, né, hoje em dia a gente está na era da polêmica, as pessoas vão distorcer tudo e vão querer me botar uma peixe de fascista e de que eu não acredito na ressocialização, e não é nada disso. Eu acho que a gente tem que diferenciar bem o que motiva uma história legal de quadrinhos de ação do que funciona na vida real. Na vida real, não poderia ter um justiceiro. Um cara que veste um uniforme da porrada em criminoso ia ser preso, porque ele estaria cometendo N ilegalidades. N. Ele seria tão criminoso quanto o cara que ele estaria perseguindo. Nós vamos querer trazer isso para o quadrinho? Você imagina se cada edição eles tivessem que ir listando os tipos penais que o Batman está incorrendo, né? Então não é porque funciona na vida real ou porque eu acho que funciona ou não funciona na vida real que funciona no quadrinho. Eu acho interessante, né? Na vida real, como eu falei, dependendo do criminoso, dependendo do tipo de crime praticado, dependendo da vítima, você buscar essa reaproximação, você trazer esse momento da pessoa ter oportunidade de se desculpar pelo que ele fez, tentar se tornar um cidadão melhor, eu acho legal na vida real, e eu acho também que não pode ser generalizado, não funciona para tudo que é tipo de criminoso, isso não sou eu que estou falando, são inúmeros psiquiatras, tem vários estudos sobre isso, em determinados casos, em determinados perfis, funciona. O que eu estou falando é, no quadrinho não funciona, para mim. No quadrinho, para mim, esvazia toda a motivação do Batman, é trazido um negócio rasteiro, você incorpora para aquele universo alguns conceitos de vida real. E, sinceramente, gente, se o Batman chegou num ponto da vida dele em que ele está perdoando os assassinos dos pais dele, que é o que levou ele a passar por tudo isso e ser o que ele é, por que, que então ele não pode perdoar todo mundo? Né? É o que eu falei brincando, mas é o Batman Justiça Restaurativa. Ao invés dele dar um soco no cara que tá furtando uma bolsa, ele devia pegar o cara pelo colarinho e dar uma explicação pra ele. Olha, eu acho que socialmente é inadequado. Por que você está furtando essa bolsa? Você deveria estar usando seus talentos para algo socialmente mais útil. Venha cá, eu sou milionário. Por que então você não devolve essa bolsa pra pessoa que você furtou? E eu vou lá te dar um emprego nas indústrias, Wayne. E é isso. Esse é o Batman Justiça Restaurativa. Porque se o cara que perdoou a coisa mais grave de todas pra ele, Por que que ele vai bater no cara que tá roubando um banco? Então, assim, cara, não funciona pra mim. E aí, Marlon? Vamos lá. Eu queria dizer que a primeira coisa em que eu discordo com o Mauro foi uma das primeiras que ele falou lá, que ninguém se interessaria em ler um gibi com o Bruce Wayne numa fundação ajudando as pessoas, ressocializando bandidos, esse tipo de coisa. Se fosse um gibi escrito pelo Alan Moore, eu tenho certeza que Reginaldo compraria 3 exemplares de cada edição. Uma para ele, uma para o melhor amigo e uma para o amor dele. Mas aí, no fundo, o Bruce Wayne seria um satanista e ele estaria tentando invocar o Cthulhu da terceira dimensão, porque só fazendo trabalho social o Moore não iria. Já gostei da ideia, hein? Reginaldo está ereto uma hora dessa. Ok. Então é o seguinte, o Batman é, se ele não for o mais inteligente, ele é com certeza um dos personagens mais inteligentes do universo DC. Ele é centrado, ele é metódico, ele é extremamente disciplinado num nível que a gente não tem uma escala na vida real. O cara é a prova de armadilhas mentais, por exemplo, né? Um homem que está, como o Luigi falou, há, sei lá, 15 anos, 20 anos combatendo o crime, ele já deve ter amadurecido bastante. Tudo bem, ele é traumatizado com a morte dos pais, mas você não vê que ele é desequilibrado o tempo inteiro. Desequilibrados normalmente são desequilibrados o tempo inteiro. Se eu fosse escrever histórias do Batman, se eu fosse editor da DC, qualquer coisa assim, eu estabeleceria que o Batman superou a morte dos pais. Ele continua o trabalho dele, porque o trabalho dele é necessário. E é justamente por acreditar nisso, entendeu? Que essa questão dos pais já foi superado. Se a gente tiver que adivinhar, o Batman deve estar entre seus 40 e 50 anos. Já deve ter amadurecido um pouco para trocar de prioridades, digamos assim. Então, o que eu vejo? Vou voltar numa coisa que eu disse lá atrás agora, que é que o Batman tem dificuldades com os sentimentos das pessoas que gostam dele. O sentimento dos outros, na verdade, não o afetam. Das pessoas, assim, de quem ele não gosta ou que não esperam nada dele, não importa para ele, ele é indiferente a isso, digamos assim. Então, quando ele tá lá no leito de morte do Joe Chill, ele não tá ali para virar amigo do Joe, entendeu? O Joe Chill não tem importância para ele, no sentido assim, de que é um bandido que tá morrendo. O que eu interpreto é ele ter o distanciamento emocional necessário para se permitir dar a mão pro Joe Chill e não achar que isso é importante ou que isso o redime de qualquer coisa. Para ele, entendeu? Para o Joe Chill é importante. E por que ele não se nega a isso? Vamos lá. Digamos que ele queira realmente perdoar o Joe Chill. Eu não acho que isso seria nenhum absurdo. Não discordo da forma como foi feita. Por quê? O perdão, para existir o perdão, tem que haver um gesto simbólico para sacramentar aquilo lá. Primeiro, o perdão é para você, não é exatamente para a pessoa. Quando você se livra de rancor, de ódio, entendeu? O perdão faz bem para você. E é importante também para a pessoa que recebe, claro, né? Então, você perdoar sem um gesto que simbolize isso, não tem muito valor, porque é mais ou menos assim. Mauro, se eu tiver interpretado errado, você me desculpa, mas assim, nas conversas que a gente estava tendo no grupo, parecia que era assim. Você esperava que o Batman dissesse algo do tipo, eu te perdoo, mas não cruza meu caminho não. E isso simplesmente não é perdoar. Na verdade, né, não era isso. Eu acredito até, de novo, eu vou falar de questão do que funciona no quadrinho ou não. Eu acho, né, ele poderia perdoar. Perdoar não quer dizer ser magnânimo, ser a Madre Teresa, né? Você pode perdoar, você fala, olha, eu não vou mais pensar nesse cara, sabe? Ele errou, beleza, ele que fique lá pro canto dele. Agora, ir no leito de morte, acompanhar o último suspiro do Joe Chill, cara, aí pra mim já passa do limite de perdoar. Você fala assim, indiferente pra ele. Não é. Não é porque ele não vai no leito de morte de todos os caras que ele prendeu. Ele não vai no leito de morte de todos os assassinos de Gotham City, sabe? Ele foi especificamente daquele porque ele ficou comovido pelas cartas do cara e pelo arrependimento que ele sentiu nele. E não me bate com o perfil do Batman, de tudo que eu li em todos esses anos. Pra mim, o Batman é um cara rancoroso. É inteligente, mas ele é rancoroso. A vida dele é motivada por um rancor. O drive dele é esse drama. É o que eu falei, cara. Se ele chegasse num ponto de perdoar e mostrar uma afeição pra dar um último suspiro pro cara que matou os pais dele, toda a motivação dele de resto para fazer o que ele faz está errado. Porque ele deveria então buscar o perdão de todo mundo. Não, eu acho que isso aconteceu nessa história. E tudo bem, é uma figura que tem uma importância na construção do personagem, que cometeu o ato que transformou o Bruce Wayne no Batman, mas, volto a dizer, a minha interpretação é de que o Joe Chill não tinha mais importância para ele. Então, dar a mão para o Joe Chill, na verdade, sim, ele não estava lá para se ressocializar, entendeu? Ele não estava para se ressocializar, ele não estava lá para se redimir dos pecados, ele estava lá para morrer, para ver o cara morrer. Então, de certa forma, isso, tudo bem, foi uma doença, não foi uma bala na testa, mas ele talvez tenha se sentido vingado, entendeu? E aí deu a mão de uma forma indiferente. E assim, como eu falei, o perdão, ele necessita, se o Batman perdoou de verdade, isso é uma coisa que é o Jones e os próximos escritores é que tem que trabalhar. O perdão, para existir de verdade, ele tem que haver um gesto simbólico. Não é assim, eu te perdoo, mas nunca mais eu quero te ver. Uma hora você pode encontrar outra pessoa. O perdão tem que ter um gesto simbólico. Porque senão, o que, é que acontece? Se você diz que perdoa, mas não perdoa de verdade, vai ser que nem quando você acorda de ressaca num domingo e fala, eu nunca mais vou beber. A gente sabe que você vai beber. A cena é brega, ok? A cena é brega. O discurso de que o Joe Chill, como a gente diz no set de Jagunça lá, tirou do cu sobre a sociedade e o que o Bruce Wayne tinha, as coisas que ele tinha, aquilo lá realmente assim, é forçado. Eu li assim com aquele, uma expressão desconfiada, assim, entendeu? Mas era isso. O cara estava moribundo e o Batman estava ali para vê-lo morrer. Para mim foi isso. Reginaldo, quer acrescentar algum contraponto a essa nossa rinha ideológica? Eu discordo um pouco da visão do Mauro que o Batman assim, é vingança. Eu acho ele mais obsessão do que vingança. Eu acho que ele tomou para si assim, a missão de não deixar acontecer o que aconteceu com ele. Por isso que ele se veste de morcego. Ele, ao invés dele entrar em causas sociais, ele constrói um batmóvel, que é uma fortuna. Eu entendo ele desse jeito. Ou melhor, a visão que eu gosto de ter do Batman é essa daí, dele ser um espectro de insanidade. Eles estão em polos opostos, mas os dois casos são insanidade, assim, tanto o Batman quanto o Coringa. E eu gosto dessa leitura, né? É uma leitura que funciona pra mim. Eu até acho, assim, por exemplo, a fase aí do Tom King mostrou ele tentando fazer uma superação que ele voltou atrás, ou voltaram atrás com ele, porque seria realmente, assim, o Batman resolvendo os problemas dele. Eu acho, assim, tendo essa visão que eu gosto de ter do Batman, né, olhando por essa lente, eu acho que o Batman salvaria o Joe Chill uma vez, até por reflexo. A segunda vez eu acho bobagem colocar. Aquele gesto inicial é o gesto heróico, né, o que ele é, a essência dele. Ele podia até falar, eu fiz isso pela essência, eu não fiz isso pelo perdão, porque eu sou herói, eu sou um herói, eu não sou um justiceiro, não sou, iria por esse lado aí. Por isso até que eu falei lá atrás que eu acho estranho, né, ele aceitar o Jason Todd dar um tiro na cabeça do Coringa, por mais revoltado que ele fique na minissérie, não é isso, ele tinha que prender, né, e falar, não, a sua história acaba aqui, cara, você passou dos limites, tal, com base na minha régua de conduta é essa, cara. Você tá fora, né? Porque eu não matei o Coringa até hoje, por que você vai matar, né? Eu não vou matar o cara que matou os meus pais, por que que você pode fazer isso? Você entendeu? Que assim, é contraditório dentro da própria mini essa situação, né? No meu entender, usando a lente que eu tô usando aqui. E aí sim, se ele iria lá no final dar a mão pro assassino dos pais dele, eu acho que ele não faria isso, mas isso é minha opinião, né? Eu leio a história e assim, não me toca de jeito nenhum isso, realmente não me comove de jeito nenhum, né? Mas também não me irrita, também não me agride assim, né? Eu só acho que na minha leitura o Batman não faria isso. O Batman construiria a ala Joe Chill do hospital, né, para tratamento de câncer, né? Daria para ele o tratamento mais sofisticado, a última palavra, daria conforto pro fim da vida dele, mas fala, eu não piso nesse hospital nunca mais na minha vida, cara. Ele fala, eu também tenho certos limites, esse cara destruiu minha vida. Pronto. Mas essa é a minha leitura, a forma como eu interpreto o Batman, que eu não quero passar pra ninguém, não quero cravar, ele faria isso, ele não faria. E a leitura que eu faço mais crítica, assim, é que realmente, assim, usando esses pesos, esses valores pro Batman, de jeito nenhum nenhum ele aceitaria o Capuz Vermelho dar um tiro na testa do Coringa, cara. A história tinha que ter parado aí pro Capuz. Esteja preso, sabe assim? E pronto, acabou, né? Agora é o Batman e a Bárbara atrás dos outros Coringa, porque ele já passou do limite. Essa é a minha leitura que eu faço. Pra fechar mesmo, a saideira, tem agora essa revelação que a esposa e o filho do Coringa Comediante realmente estão vivos, né? Que eles moram escondidos no Alasca e aparentemente são mantidos por Bruce, né? Como uma família num programa de proteção às testemunhas, né? Eu gosto desse plot twist, também não é algo que me ofende. Eu acho até que, de forma geral, três Coringas acrescentam uma camada interessante à Piada Mortal. Não que Piada Mortal precise disso, muito pelo contrário, mas eu acho que o Jones alcança aqui algo bem mais sólido do que o que ele fez em Doomsday Clock. A cena do camburão, por exemplo, eu já falei, eu acho maravilhosa. E a existência da família não é algo que desafia, assim, talvez, a inteligência do leitor. É algo que, na minha cabeça, o Batman faria também tranquilamente. Inclusive, mantendo isso só para si. Eu só temo se alguém menos cuidadoso que o Jones e o Fabok foi explorar isso futuramente e rolar, tipo, uma Segunda Guerra Mundial do Coringa, né? Mas aí é o risco do legado dessa história, né? O que é que vocês acham aí? Fala aí, Marlon. Você falou as coisas que eu ia falar, na verdade. Não ia me estender muito sobre isso, não. Ia dizer justamente que o meu temor agora é justamente que apareça um Scott Snyder da vida para fazer da esposa do Coringa uma nova Coringa, do multiverso sombrio, não sei o que lá. Bicho, eu acho assim, que abre portas perigosas, né? Eu gosto da solução, gosto, acho que ficou do caralho, para usar um termo científico, né? Eu achei do caralho o Batman ter escondido ela esse tempo todo, saber o nome do Coringa. Eu achei essas coisas todas muito boas e muito bem executadas, né? Dentro da minissérie. Agora, o que vem depois disso é que eu fico temeroso de chegarem, como você falou, mãos menos cuidadosas e jogar isso no lixo, né? E aí, Reginaldo? Ah, cara, assim, eu pergunto pra vocês o seguinte, não incomoda vocês, cara, o cara pegar uma Mona Lisa, cara, pra fazer pano de prato, cara? Você entendeu o que eu tô falando, cara? É tão redondinha a Piada Mortal, cara, tão perfeita, cara, pra usar pra essa viradinha final, cara, que não serve pra nada. Vocês mesmos estão falando que tem todo o potencial de dar merda, cara. Pra que mexer nisso? Não me serve pra nada isso, cara. Não justifica, não justifica a mini inteira, cara, o fato do Batman fazer isso, cara. Não justifica pra mim. Eu acho horrível. Eu gosto muito mais do fato do Coringa ter sido, ou pensar que foi, um comediante fracassado com uma esposa que gostava dele. Então ele era bom pra esposa, ele não era uma má pessoa. E que uma série de fatores transformou, né, uma pessoa normal num psicopata. Agora, você pensar que a esposa fugiu dele, cara, o programa de proteção a testemunhas, isso daí, é assim, vocês estão falando assim, é Kid Coringa virando a esquina, sabe? Coringuinha. Cara, me apavora isso, me apavora, assim. Eu realmente estranho vocês falarem, né, vocês elogiarem nesse ponto, falar que ainda foi boa construção, sendo que, assim, tem aquela fatídica relação, né, da pergunta, né, quando o Batman senta na poltrona Mobius, né, assim, pera lá, gente, não é uma boa construção. Isso daí não funciona, cara. Não funciona dentro da própria premissa que o Jones está propondo para a história e não funciona, cara, você pegar uma coisa assim que é um clássico e transformar, né, meu, assim, né, sei lá, cara, né, se fosse um Romero Brito, tudo bem, cara, mas nós estamos falando da Piada Mortal, cara, o Romero Brito faz caneca, né, meu. Porra, meu, isso é ruim. Vamos lá, né, gente? Alto lá, né? A gente tem que ter parâmetros, assim, né, meu? Ainda se fosse mexer, né, pra fazer uma coisa boa, mexer em Watchmen pra fazer a série Watchmen da HBO, joia. perfeito, né? Mas você tá falando uma coisa depois que deu certo, é engenheiro de obra pronta. Não, cara, eu acho que até antes de Watchmen tem seu valor, mas aqui, cara, não, nenhum, porque ele não usou, cara, não serviu pra nada, não era pra ter mexido nisso, cara, ainda no finalzinho, cara, nossa, meu, olha, eu tava considerando a mini café com leite, assim, né, num ano ruim é uma coisa passável, né, meu, mas a hora que você pensa nesse final e vê vocês, assim, o Luigi ficou deslumbrado, a culpa da encrenca é do Luigi, não é, viu? Não é do catalisador, não é do notório catalisador, é do Luigi que chegou todo empolgado, falou, encheu de letra U, né, no puta que pariu, cheio de U, né, gastou todo U do teclado, né, meu, pra elogiar a série. Aí foi o que eu falei, meu, o universo se revoltou, né, pegou a pessoa mais zen do grupo, né, pessoa que vê o lado pior da humanidade, meu, e, sabe, aceita o lado pior da humanidade, mas não vai aceitar um cara que usa todos o U do teclado pra elogiar essa merda, né, Luigi, porque esse final é uma bosta, cara. Eu não gosto de falar desse jeito das coisas, que, assim, eu acho que a gente tá fazendo juízo de, assim, é questão de gosto, não é questão de, mas aqui, cara, é mexer em coisa sagrada pra fazer merda, né, meu, né? E a gente sabe que vai vir merda. O Marcelo Miranda é aquele cara que vê dois amigos brigando, assim, aí chega no meio, faz um risco no chão e diz assim, essa aqui é a mãe de vocês, quem pisar primeiro ofendeu a mãe do outro. Eu acho que é também uma questão de valoração de A Piada Mortal, Reginaldo, porque eu vejo esse gibi tão integrado assim, à mitologia do Batman, que às vezes, eu sendo bem sincero, eu até esqueço desse verniz de clássico do Alan Moore, que tá tão arraigado assim no imaginário popular, que eu não consigo vê-la nesse viés assim sacrossanto, né? Mas sobre o que eu dizia da construção que o Jones faz, eu realmente acho que bem ou mal, dependendo, claro, se você gostou ou não do gibi, eu acho que ele faz algo elaborado, assim. Por exemplo, lá na primeira edição, quando o Batman chega à fábrica onde ocorre o acidente, onde o Coringa comediante, vestido de capuz vermelho, cai no tonel de ácido, né? A gente vê três vítimas, né? São três sósias, né? Que emulam os dois bandidos que morreram a tiros, né? E o capuz vermelho que sobreviveu no final do flashback de A Piada Mortal, né? Aí um detalhe, né? Esse sósia do capuz vermelho também sobrevive, está sendo levado na ambulância para o hospital. Aí o Jason está dentro da ambulância e começa a espancar e interrogar esse cara, né? O Batman e a Batgirl ficam perplexos, né? E a gente descobre que esse cara tinha ficha criminal por violência doméstica. Então, essa escolha do Coringa não foi aleatória, né? Porque lá no final, vemos que o Coringa comediante era também um abusador, né? Tem uma simetria aí. Como eu disse, isso pode agradar uns e desagradar outros, né? Mas isso é algo que está acontecendo com esse gibi, né? Temos visto no Twitter, né, nas redes sociais, que ele está sendo bem divisivo, né? Não só aqui no nosso programa, né? Porque eu e o Marlon, aparentemente, gostamos mais desse final, né? Da história, de forma geral. E você e o Mauro, nem um pouco, né? Quer dizer, eu ainda não te perguntei, né, Mauro? O que é que você achou desse final? Diz aí. Olha, eu não gostei, não. Concordo com o Regi, mas, assim, me incomodou um pouco menos do que os outros lances que eu já falei da história, né? Já me incomodou menos que o lance do Joe Chill, me incomodou menos que o lance dos três Coringas, sem explicação, sabe? Que era, chegou nesse ponto, eu já pensei, ah, o que, que é um peido pra quem tá cagado, né? Não achei tão ofensivo, achei até coerente dentro da pegada da história, né? Se ia aproveitar o Coringa do Alan Moore lá, embora, né, a origem seja diferente da que é contada pelo Alan Moore, como eu falei lá no começo do programa, contraria essa pegada aí de narrador não confiável lá da Piada Mortal, mas não é de todo ruim, né? Eu acho menos incômodo do que todo o resto. Eu espero que o Jones, ele vire agora essa página, né? Tire o barbudo da cabeça, né? E comece a investir em material autoral, né? Dele mesmo, né? Faça um gibizinho só seu para Image, né? Ou algo do tipo, né? Eu acho que nós quatro, assim, talvez a gente concorde, né? Que eu acho que já deu de universo DC para ele. O Jones, ele tem 47 anos de idade, né? Se você rebobinar a fita, ele escreve para a DC, como eu falei ainda agora, desde 1999, acho que ele começa com Stars and Stripes, e ele fez de tudo, né? Escreveu tudo que quis e tudo que não quis, né, nesses 20 anos. Então, eu acho que ele deveria buscar outros ares, ou se não, focar no cinema ou na televisão mesmo, né, que é o que ele já tem efetivamente feito, né, também com muita polêmica, né, mas eu lamento vê-lo só se dedicando a DC, né, enquanto eu acho que ele poderia ir muito mais além, né. Houve um acidente de manhã. Eu fui testar o aquecedor da mamadeira. Houve um curto-circuito. E a minha mulher morreu. Então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Não se esqueça, né? Os Escapistas está no Spotify, iTunes, Google Podcasts, Deezer ou no seu agregador favorito. Se você quiser registrar sua opinião sobre qualquer podcast da família Escapistas, é só dar seu pitaco no Twitter, @osescapistas, ou no Instagram, @osescapistaspodcast. Se você gostou do que ouviu, assina o nosso feed, indica esse podcast para outras pessoas, faz um jabazinho pra gente na sua rede social, deixa o teu comentário no iTunes, dá uma estrelinha pra gente, isso ajuda o podcast a ter mais visibilidade na podosfera. Quer ajudar os Escapistas a manter esse trabalho? Compre seu gibi do Batman, livro do Rei, qualquer coisa, através de nossos links e banner no site. Eu gostaria de agradecer aos meus três coringas aqui. Obrigadão, Marlon. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, Mauro. Algo me diz que você tá com saudade de fazer um júri. Valeu, galera. E lembre-se, a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Seja como Batman e perdoe. Valeu, Reginaldo. Opa, valeu aí, valeu. Um abração, pessoal, e até o próximo, os Escapistas.